11:07, tenho a satisfação de conversar neste momento com Vinícius Lumertz, ele que é secretário nacional de políticas de turismo do Ministério do Turismo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Guilherme. Prazer falar com você e trazer também notícias positivas aqui para a nossa região. A região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu deve ganhar um novo plano estratégico de desenvolvimento do turismo, inclusive com o apoio do Ministério do Turismo? Com o apoio do Ministério do Turismo, num programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, né, são três regiões do Brasil que estão recebendo esses planos de desenvolvimento. Uma delas é no Nordeste, a Roda das Emoções, que está lá entre Ceará, Piauí e Maranhão, que é a região dos Lençóis Maranhenses, uma região muito interessante. A outra é na fronteira de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que contempla os Aparados da Serra. Também lá o plano de desenvolvimento do turismo vai acontecer nessa parceria com o Banco Interamericano, com o BID. E, evidentemente, em Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago Itaipu, envolvendo 15 municípios, que é das três, evidentemente, a região mais desenvolvida do turismo. Recebe 500 mil turistas internacionais, tem 1,5 milhão de turistas do lado brasileiro, 1 milhão do lado de lá, aproximadamente, essas são as informações que nós temos, e que nós queremos ver se constituir em um grande polo internacional de turismo. Nosso desejo do Ministério do Turismo, nós já conversamos muito com o prefeito sobre isso, com o presidente Itaipu, com a sua diretoria, com seus diretores, com o secretário de turismo, são muitas conversas já. Nós temos marcado, inclusive, uma reunião, um workshop já de trabalho para daqui a 2 semanas. Vamos apresentar já os primeiros termos de referência, e a ideia é constituir na região um polo que possa competir com o turismo internacional, ou seja, trazer mais gente do resto do mundo para a região e também fazer com que o brasileiro viaje mais para a região, né? Porque nós temos um problema na balança de pagamentos, o Brasil viaja muito para o exterior, vai continuar viajando, mas à medida que nós tenhamos opções no Brasil, as pessoas viajariam mais para os destinos internos. Nesse caso, um destino diferenciado de tríplice fronteira, com um conjunto de conteúdos que nos permite imaginar um grau altíssimo de competitividade, porque o lado brasileiro se desenvolve muito, a hotelaria está crescendo muito, novos projetos hoteleiros estão surgindo. Existem projetos desenhados, claros, desse desenvolvimento para frente. O lado paraguaio com compras está melhorando e pode melhorar muito, que é uma das coisas que o brasileiro faz lá fora, é comprar. Precisamos aumentar também o valor da entrada, do limite de compras também. Esse projeto já está conosco, aí submetido pela região. E também o lado argentino, com a questão da gastronomia argentina e, evidentemente, a questão dos cassinos, do jogo. Ou seja, nós temos nesta região todos os grandes interesses que fazem com que o brasileiro viaje para o exterior, só que próximo, né, muito próximo dos emissores São Paulo, Sudeste, Região Sul, o que nos permite imaginar taxas de crescimento muito altas, uma vez organizados esses planos de desenvolvimento. Você citou um assunto aí bastante interessante, que é a questão da cota, porque realmente existe um pedido aqui do setor turístico de Foz do Iguaçu de que seja analisada uma cota maior de compras no exterior, até para aumentar realmente essa integração no produto turístico trinacional aqui na fronteira. Nós sabemos que são vários entraves que existem para a integração dos três destinos que temos aqui na região, né? Paraguai, Argentina e Brasil. E a gente sabe que muitas vezes essas discussões no âmbito Brasília, Assunção, Buenos Aires, elas são lentas, demoradas, complicadas. O Ministério do Turismo está engajado nessa busca por soluções aos problemas que envolvem os governos nacionais dos três países aqui na região? Nós temos estado envolvidos nas discussões que envolvem as questões do parque, da concessão, da questão... Aqui várias reuniões, nós participamos no Palácio, do Planalto, audiências públicas, em assuntos que dizem respeito à questão do trânsito interno, da regulamentação do trânsito interno do Parque de Iguaçu. Temos participado dessa discussão, recebemos esse projeto, defendemos esse projeto, um projeto de ampliar de 300 para 500 dólares o valor da compra. Achamos que isso até não seria muito, considerando, considerando que essas compras via terrestre, elas acabam também beneficiando o lado brasileiro, né, no circuito turístico, o que não acontece quando essas compras ocorrem ou em Miami ou em algum país da Europa. Nos Estados Unidos nós estamos gastando 10 bilhões por ano, é muito dinheiro, né, de dólares, né, e nós precisamos trazer esse gasto para a nossa região. E quando nós falamos da nossa região das cataratas e da Tríplice Fronteira, nós estamos falando também de um fato concreto do Mercosul, uma integração de fato, né? A maior integração concreta, física, do Mercosul imaginável é justamente esta, né? Na Tríplice Fronteira, nesse modelo de turismo regional que nós imaginamos elevar a um outro patamar à medida que nós conseguíssemos transformar o plano de desenvolvimento da região num plano de interesse nacional, né? O que o Ministério do Turismo deseja com esse plano de desenvolvimento do turismo é fazer com que investir em Foz do Iguaçu dê retorno não só a Foz do Iguaçu e aos 15 municípios da região e aos municípios de impacto na zona do lado do Paraguai e lá da Argentina, nesse conjunto, né? Mas tenha um impacto nas contas internacionais do Brasil, que tenha, que sejam investimentos que nos beneficiem, ou beneficiem ao país como um todo, ou seja, que a contribuição da região, ela não seja apenas para si, e sim para a balança de pagamentos. Nós estamos certos de que isso é possível acontecer. Para isso é preciso melhorar o produto na região, e ele está melhorando. Nós vimos que a hotelaria evoluiu muito e continua evoluindo. Nós vimos que a gastronomia evolui, tem um trabalho sério, inclusive na Fundação de Itaipu, sobre esse assunto, né? Ou seja, à medida que nós melhorarmos o produto, nós vamos deixar mais dinheiro dentro do país e menos dinheiro lá fora. E Iguaçu, nesse aspecto, turismo internacional, acompanha os passos do Rio de Janeiro, que melhorou também a sua posição internacionalmente. O Rio de Janeiro hoje recupera o seu prestígio, até porque tem grandes eventos, tem grandes obras. É a cidade do mundo que mais recebe investimentos em obras ou atualmente no mundo, né? Gostaríamos que fosse enquadrado na mesma lógica, né? Apesar de não ter Olimpíadas pela frente, nem Copa, mas se fosse enquadrado na mesma lógica, e essa lógica fosse levada em dimensões diferentes a esses outros lugares que nós estamos desenvolvendo aqui, esse plano de desenvolvimento do turismo que eu citei aqui, a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha, e a Rota das Emoções lá no Ceará, Piauí e Maranhão, bem como outros pontos de interesse na Amazônia, no Pantanal, né, que podem fazer com que o Brasil se constitua numa potência internacional do turismo. O Brasil é uma potência internacional do turismo interno hoje. Nós somos a sexta economia global do turismo, né? Queremos ser a terceira em 2022, mas para isso precisamos desenvolver a nossa maior potencialidade. E o Brasil é o número um em turismo no mundo inteiro, no planeta, no quesito, ou no conjunto de quesitos ligados a belezas cênicas e belezas naturais. Ora, é onde se encaixa a Foz, é onde se encaixa a Rota das Emoções, é onde se encaixa Serra Catarinense, Serra Gaúcha, a Amazônia, o Pantanal, e saímos dessa limitação de turismo de praia para um turismo que celebre todo o conjunto de fatores da natureza do maior manancial de natureza planetário, que é o Brasil, né? Porque existem países com belas naturezas, mas em dimensões muito menores do que nós. Nós somos um país com dimensões naturais que poderiam fazer com que a economia do turismo brasileiro tivesse um papel no futuro semelhante àquele que a agroindústria tem no Brasil hoje, que é um papel de quem tem tamanho, né? Então o Brasil hoje na agroindústria se projeta, mas isso é um trabalho de 30 anos. Há 30 anos atrás nós tínhamos uma pequena produção de grãos, hoje nós temos a maior produção de grãos. O mesmo no turismo. As taxas de crescimento do turismo são altas, mas vão requerer aquilo que aconteceu. Lógico, é um paralelo difícil de traçar muitas vezes, mas o que nós tivemos na agroindústria foi investimento, boas condições, bom ambiente para investimento, que no turismo nós precisamos gerar, e no turismo nós temos barreiras nas questões ambientais, de regulação, regulamentação, que atrapalham, nível estadual, municipal e federal, isso precisa ser arrumado, para concessões, PPPs e concessões de serviços, concessões de áreas, né? De um lado, e conhecimento do outro, que é capacitação, treinamento, que no caso da agroindústria ocorreu pela Embrapa, né? No caso de Foz tem um conjunto de instituições muito maduras, e nós consideramos um centro de referência do Ministério do Turismo, né? O trabalho que é realizado pelo prefeito, pelo secretário, com essa parceria com Itaipu, né? E aqui eu não vou citar nomes, porque tem tantas pessoas aí que fazem um trabalho maravilhoso, né? Para não entrar na política local, mas tem que ser respeitados, né? Porque é um trabalho de continuidade, que nós, o Brasil precisa é continuidade, e que os governantes que sucedam uns aos outros, né, apostem naquilo que a sociedade convalida, naquilo que a sociedade diz que é o caminho. No caso de Foz, o amadurecimento do turismo já é consciência da sociedade. E a principal alavanca do turismo é a consciência da sociedade. Quando a sociedade fica consciente de que aquela é uma economia do turismo, né, a evolução é muito alta. Nós temos um caso muito sintomático disso, que é a cidade de Gramado, né, que não tem o potencial de Foz, não tem uma catarata, né, ou de Florianópolis, não é uma ilha com mar e com 40 e tantas praias, ou praias com palmeiras do Nordeste, não, é simplesmente uma região montanhosa onde se construiu um modelo, onde a sociedade abraçou uma causa. Nós sentimos que há esse clima em Foz do Iguaçu pela maturidade institucional, né, e pelo respeito que a classe política tem a essa maturidade institucional e pela continuidade que nós vemos acontecer, muito também em função da presença importante de Itaipu. Itaipu é uma empresa e sua direção tem consciência cívica do seu papel. O que nós precisamos é que outras grandes empresas em outros lugares do país tenham o mesmo papel. E nós acompanhamos com muita satisfação, inclusive na semana passada, a divulgação no site do Ministério do Turismo de informações aí que colocam Foz do Iguaçu na vanguarda do turismo internacional para a Copa do Mundo de 2014. Foz do Iguaçu, mesmo não sediando jogos do Mundial, deve ser aí um dos carros-chefes da divulgação dos atrativos brasileiros durante e após a Copa? Sim, o turismo ele trabalha muito com símbolos, né? E Foz é um grande símbolo do Brasil, né? Por que símbolos? Porque o ser humano se comunica através de símbolos. O Rio de Janeiro é um símbolo, é um portal de entrada no Brasil, né? E Foz do Iguaçu também é um símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é aquilo que resume um grande número de informações, né? Toda uma lógica de informações. Como é a Amazônia. Então, esses três símbolos hoje, eles mexem com o imaginário das pessoas. Quando se fala Brasil, né, cada vez mais se pensa em Rio, se pensa em Foz do Iguaçu, cataratas, se pensa em Amazônia. Né. Tem até um filme do James Bond, que é engraçado, há uns anos atrás, que o James Bond está no Rio Amazonas, ele cai pelas cataratas do Iguaçu e ele deságua no Rio de Janeiro. Você vê que os três símbolos estão alinhados no cinema americano. Quer dizer, o barco vai pela Amazônia, ele cai em Foz, da Amazônia ele pula para Foz e Foz para o Rio, né? Ou seja, são as simbologias, né? Nós seres humanos somos assim. Lógico, quando você vê um filme como esse juntando a Amazônia com Foz e Rio, como se fosse um rio que desse, uma catarata que desse numa cidade, nós sabemos que é uma licença poética, mas nós também percebemos que é uma forma de simbolicamente retratar o país. Isso resumiria o país, né? Foz está na simbologia que resume o Brasil. Conversei aqui na CBN com Vinícius Lumertz, ele que é secretário nacional de políticas de turismo do Ministério do Turismo no Brasil. Vinícius, muito obrigado por essa participação aqui na CBN Foz, essa gentileza de atender a reportagem CBN nesta manhã de sexta-feira. Obrigado a você, é sempre um prazer falar com o Foz. Eu estou me imaginando aí, falando com você aí no estúdio, né? E já me sinto bem. Deve estar um dia ensolarado aí, acertei, não? Ensolarado e quente. Muito calor, viu, Vinícius?